rap está vivo, está vivo. O rap está vivo e nunca vai morrer. E vai ser sempre assim. Sou mais uma das mina que acorda na matina, sem preguiça, trabalho, sustento família. Não posso nem parar, não posso nem brigar. Por isso meu rap zelo, chave na alma. Dom, quem tem, tem, Deus que deu, amém. Não deixar ninguém tirar, peça sempre o bem. Pros pessimistas de plantão, não me atingirão, sou feita de coração. Trago comigo a fé maior e não estou só. Com Deus eu consigo, pra mim é o melhor. Aventureiros que passaram por aqui perto de mim, desacreditaram no rap, sim. Se perderam, se venderam por notas e modas, maliciosas propostas. Bem, como já disse, sossegada, vou além. Graças a Deus, o meu respeito eu conquistei, não comprei. Milhando por quebrada, sentimento tem. Viram nós com fé, sem tirar ninguém. Milhando, o rap nós está vivo. Sossegada por onde for, vou além. Meu respeito conquistou, não comprei. Eu vivo com alívio, meu rap cantou. Quem foi que disse que o rap tá morto? Aumenta essa porra. Vinho do morro, agoniza mas não morre. Forte como inox, não gostou então me engole. Aqui você não pode, com a psicologia da nossa ideologia. A gente não toca nas rádios porque não rima alegria. Tira o rabo do sofá, o rap não tá na TV. Nem na clichê da 105 do Nuno Mendes. É tudo uma questão de reflexão. O verdadeiro rap não tá na programação. Esse de quem pesquisa, corre atrás do que se identifica. Cola nos shows da quebrada, passa por baixo da catraca pra ver o seu artista preferido que escreve por você. E não vai dar pra você aguentar quando nós chegarmos lá. Em cima do palco rimando, acabando com falso MCs que só tão ludibriando. Aqui só mais um mano que o dinheiro não comprou, provando que o rap está mais que vivo. Milhando por quebrada, sentimento tem. Viram nós com fé sem tirar ninguém. Milhando, o rap nós está vivo. Sossegada por onde for, vou além. Meu respeito conquistou, não comprei. Eu vivo com alívio, meu rap cantou. Então me diga o que tu escuta, que eu te direi quem tu és. O verdadeiro revolucionário rap nacional, sei que esse não é. Aquele que não passa na TV, aquele que a mídia censura porque é pesado, nascido e criado nos guetos pobres de São Paulo. Fica na modinha aí, seu trouxa de chapéu atolado, enquanto a verdadeira força abala o cenário. Sem maquiar a realidade em tudo que escreve e fala, é o rap que tá na quebrada, mandando na levada, a verdade é o que eu disparo. Não sou eclético, ouço rap só do mais pesado, a mais potente máquina de guerra do pobre lesado. Que agora revoltado, vomita tudo que pensa, estilo original, bandido se lembra dos anos 90. Vamos manter viva a raiz, foda-se o falso MC. Pensa que tá bom, mas estamos aqui, aguardo que vem por aí. Mas continua, segue animando o circo, que o rap nacional original pesado aqui está vivo. Milhando por quebrada, sentimento tem. Viram nós com fé sem tirar ninguém. Milhando, o rap nós está vivo. Sossegada por onde for, vou além. Meu respeito conquistou, não comprei. Eu vivo com alívio, meu rap cantou. Deus me deu uma língua, duas orelhas pra escutar toda a verdade. Não distorcer com besteira, o hip hop é sua casa. Se envolve aí, do morro e os aliados, quebrando os falsos MC. 10 metros de concreto protegem meu coração. Pra lutar pela causa e por nossos irmãos, eu batalhei, vou batalhar aqui em qualquer lugar. Zona Oeste me convocou e eu não deixo a desejar. Rap que move a alma, alma que estoura a caixa. Caminho inconsequente, define a jornada. Há várias delas, há 19 luas, batendo de frente nos picos de loucura. Na rua escura, de beck tá filmada. É do morro no falante, os inveja atacar. Nem o ouro ou a prata é capaz de me comprar. Milhando fortemente, se quiser vem me testar. Milhando por quebrada, sentimento tem. Viram nós com fé, sem tirar ninguém. Milhando, o rap nós está vivo. Sossegada por onde for, vou além. Meu respeito conquistou, não comprei. Eu vivo com alívio, meu rap cantou. Independente de quem fez, quem não fez, tentou fazer pra mim, não acabou. O rap infelizmente pra você, que falou, que cobrou, que sempre me apedrejou. Tô envolvido nessa com os parte que sobrou. Ao contrário de você, que nunca acreditou. Me lembro muito bem, uma parte de grupo cê tirou. Tamo aqui pra firmar, sua é essa camisa. Tamo aqui pelo rap que milhões ainda respira. Tô aqui pelos moleque, aqui pela quebrada. Dou valor no que eu faço, amo rap e mais nada. Sai da minha frente porque eu não tô nem vendo. Não pago de comédia, minha cultura represento. Aqui levo no peito, honro que que faço. Rap não morreu, simplesmente para os fracos. Tá segurando